diga pra mim qual seu nome. Eu quero ser seu homem. Diga pra mim qual seu nome. Eu quero ser seu homem. Sua saia rodada, sua blusa azul, sua pele morena, bronzeada do sol, traduzem a sensualidade, é luz em meu ser. Você cheira pecado, eu dessa fruta quero comer. Piciu, piciu, piciu, piciu, coisinha linda do bumbum empinadinho, vambora. Piciu, piciu, coisinha linda do bumbum empinadinho, vambora. Piciu, piciu, coisinha linda do bumbum empinadinho. Piciu, piciu, coisinha linda do bumbum empinadinho. Simbora, simbora. Piciu, piciu, coisinha linda do bumbum empinadinho. Piciu, piciu, coisinha linda do bumbum empinadinho. Piciu, piciu, coisinha linda do bumbum empinadinho. Diga pra mim qual seu nome. Eu quero ser seu homem. Diga pra mim qual seu nome. Eu quero ser seu homem. Sua saia rodada, sua blusa azul, sua pele morena, bronzeada do sol, traduzem a sensualidade, é luz em meu ser. Você cheira a pecado, eu dessa fruta quero comer. Piciu, piciu, piciu, piciu, coisinha linda do bumbum empinadinho, vambora. Piciu, piciu, coisinha linda do bumbum empinadinho. Eia. Piciu, piciu, coisinha linda do bumbum empinadinho. Piciu, piciu, coisinha linda do bumbum empinadinho. Vambora, simbora, simbora.